Alô, Lico do Beiju, paredão estourado. Duda Montana, estoura, menino. Já foi, amor. Perdi você na cama. Traiu, mentiu. Ganhou troféu de mais sacana. Cê não deixou esfriar, cê colocou pra sentar outra pessoa num lugar que era todo meu. Era melhor terminar de que ficar enganando alguém que chamava de seu. Deixou seu cuti-cuti. Agora tô num guti-guti. Largou seu love-love. Agora eu só tô nos gole. Deixou seu cuti-cuti. Agora tô num guti-guti. Largou seu love-love. Agora eu só tô nos gole. Em nome de JB Produções, Miserável ao vivo. Esse menino é pipoco. Portal do Arrocha. Já foi, amor. Perdi você na cama. Traiu, mentiu. Ganhou troféu de mais sacana. Cê não deixou esfriar, cê colocou pra sentar outra pessoa num lugar que era todo meu. Era melhor terminar de que ficar enganando alguém que chamava de seu. Deixou seu cuti-cuti. Agora tô num guti-guti. Largou seu love-love. Agora eu só tô nos gole. Deixou seu cuti-cuti. Agora tô num guti-guti. Largou seu love-love. Agora eu só tô nos gole.